Juliette, a Liberty chama para ingresso. Quebec Serra, chama a torre, ONU 18, chamado 5. 1895, muito grato, ONU Quebec Serra. ONU 9, decimal 35. 435 até a volta. Salvador, muito boa tarde, o Papa Tango, Silva, Quebec Serra, na sua escuta. Quebec Serra, chame na final de 3 milhas da 17. Vamos para 3 milhas da 17, Quebec Serra. Controle o Gol 9966, boa tarde, Pucajamos de Paz. Controle Gol 9966, boa tarde, Pucajamos de Paz. Gol 9966, boa tarde, contato radar, secretário nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, gol 9966. Chegou acionado e pronto. No 18, repita autonomia. 3 horas e 5. Azul 4118, autorizado táxi à direita, táxi Índia e Alfa. Ponto de espera, sistema 0. Chame torre em 1, 1, 8, decimal 95. Ajuste em 1, 0, 1, 2. 1012, Índia Alfa, ponto de espera, 118,95. Grato, bom trabalho, Azul 4118. Gol 1097, formação Papá. Gol 1097, boa tarde. Autorizado com fins, nível 360. Aerovia conforme o plano. Saída Argo, após posição Elepa. Decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5063. Frequência do controle em 1, 19,35. Autorizado. Confins, nível 360, rota do plano, saída árvore Elefa, decolada 10 com curva direita. 5063, transponder, 1, 1, 1, 3, 5, ao gol 1097. Gol 1097, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 7. 109, 0 graus, 10 9. Ali decola, azul 4118. Cerrado, 52 milhas, sudoeste de Salvador. Quebec Sierra, livre pouso, ficha 97, vento 180 graus, 10 nós. Livre pouso para o seu Quebec Sierra, tá? Terne 13325. 1251, 13325, TAN 3155. Juliette Sierra, decola ao 02, controle 119, decimal 35. Bom voo, até a graça. 1935, obrigado. Controle, o Papa Romeu, até o Juliette Sierra. Sou Juliette Serra, boa tarde, mantém condições visuais. Ajuste chama 012, reporte 20 milhas fora. Chama 20 milhas fora, Serra. Do 4118, decola ao 03, controle 119, decimal 35, boa viagem. 435, obrigado, boa tarde. Salvador, buenas tardes. É o azul 4118 subindo na árvore. A sua escuta. Azul 4118, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. Sai da árvore 360, como possível direto. Do 4118, após 2000, autorizado direto nessa. Direto nessa, após 2000, obrigado. Azul, correção, Passeira 2584, estamos em Centro Recife, 1251 e alterne 1-3325. 1251, se negativo, 1-3325, Passeira 2584. Sou 1966, estamos no Centro Recife, 12685 e alterne 12545. Para o táxi. Autorizado, 097. 066. Okay. Tango, Charlie Tango, controle. Diga. Devido ao tráfego de aproximação novamente, o senhor terá que descer para 1000 pés neste setor, ou então manter a altitude e se afastar para a ilha de Itaparica. Confirme sua sorte. Gente, descendo para 1000 na proa de Itaparica. Não, Tango, Charlie Tango, o senhor poderá manter 1000 pés neste setor, ou então manter 3.500 pés no setor da ilha de Itaparica. Vou manter 3.000 no setor de Itaparica. Boa tarde, Azul 69, 69 noite, a gente da Papá, 10-1-5-0. Azul 69 no 8, boa tarde, a sua identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Direto Duna, 10-0-5-0, Azul 69 no 8. Controle, Tango Charlie Tango. Prossiga. Vai encerrar o levantamento e retornar para Salvador. Tango, Tango Charlie Tango, desça para 1000 pés, com ajuste 1-0-2. 1000 pés, 1-0-2. Salvador, boa tarde, Azul 4205, sente da Papá. Azul 4205, boa tarde, essa é a identificação. Autorizado, chegada bom, se desça para 4000 pés, o ajuste chama 012. 4012, chegada bom, que poderíamos descer no ideal, tem que ser agora, Felipe. Ideal, desça para 4000 pés. Ideal, 4000, obrigado. Patrulho, Papa Romeu, até o Juliette Serra, na região de uma milha, estamos na regressa. Entra até o Juliette Serra, frequência livre. Obrigado. 1097, pronto para o táxi, com 182 a bordo, alterna Brasília, 3 horas e meia de autonomia. 1097, autorizado o táxi. À direita, taxiway Indy Alpha, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1118, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. 7, 1012, 1895 a 2, até daqui a pouco, voo no 097. Papá Romeu Tango, Charlie Tango, vou ir para Ipe para ingressar ao corredor Interlagos, descendo para 1500 pés, reporte na rotatória visual com o campo. Salvador, vou no 097, ponto de espera próximo a 10, boa tarde. Boa tarde, no 097, a linha de decolar 150 graus, 10. A linha de decolar 10, o gol 1097. solo Salvador, boa tarde, Oceanério. 6314, informação Papá, pronto, cópia Petrolina. Oceanério 6314, aguarde cópia. Guardado. Azul 6918, lista para 2000 pés, o ajuste 1092, autorizada com a ILS, reporta estabilizado. 2000 pés com 1012, autorizado ILS, vai reportar estabilizado. Azul 6918. Então, 3217, aguarde cópia confirmada. Obrigada, até daqui a pouco. Confirmou o 1620? Confirmou o 1620? Afirma autorização para Recife, 670. No 1620, aguarde cópia número 3. Guarda, vou no 1620. Boa tarde, 1097, decolou. Zona 097, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. Subindo para o 360 na subida árvore. Quando possível, voa Elefa, o gol na 097. Teste autorizado direto Elefa, gol na 097. Ok, quando Elefa dá presente, gol na 097. Salvador, boa tarde, parceria do 2231, mantendo o 170, transfere, ciente da informação, papai de Pacaredo. Parceria do 2231, boa tarde, essa minha identificação, autorizado direto à posição Duna, reparto milhão de descida. Muito obrigado, direto Duna, reportaremos 2231. Do 6918 para informação, tem um helicóptero próximo à posição do Duna, mantendo 510, não interfere na aproximação. A gente tem o tráfego de guerra, só o 69. Passaria do 2231, ideal de partida. Passaria do 2231, desça para o nível 050. Muito obrigado, livrando 170 para o 050. 2231. boa tarde. Não, papapá, eu vou andar. Boa tarde, repita a aeronave. Papapá, Juliette, Alfa Papá. Papapá, Juliette, Alfa Papá, prossiga. Eu vou fazer uma eu vou mostrar uma pessoa. Juliette, Alfa Papá, confirma o horário estimado de costas fora no seu plano. Papá, Papá, Juliette, bom dia, eu tenho abraço para Papá. Gente, a voz de coordenação, papá, papá, Juliette, Alfa Papá. Negativo, Juliette, Papá, Juliette, Alfa Papá, na guarda. Boa tarde, obrigado. Controle de Salvador, o Força Aérea 2733, Força Aérea 2733, boa tarde, contato radar 62 milhas, Nordeste, Salvador. Voe Bonf para chegada Bonf e reporte de alvo descida. Aguardar, chegada Bonf e reporte de alvo descida. Cuidado de coordenar para o do Serra Vitor 36. A ingressar na rota localizada. Você era 2733, mantém inicialmente a proa de Bonf e aguarde o Serra Vitor 367. Passei para de Bonf, aguardando o 2733. Tango, Charlie Tango, está na torre, 1895. 2895. O solo está 3217. Então, 3217. É, estou pronto para o push aqui, essa minha cópia. Ainda negativo, aguarde com relação ao concentro, está 3217, número 3 para a cópia. Deu uma previsão? Previsão? Ao máximo 5 minutos. Oxenair 6314, confirme posição e pronto cópia. 06, pronto cópia, Oxenair 6314. Autorizado Petrolina, nível 340, primeiro via Pesulo 20, perfil de saída Momo, transição Nenim, decola pista 10, primeira curva à esquerda, aciona o transponder 5073, controle em 119 decimal 35 após. Autorizado Petrolina, nível 340, via Pesulo 20, primeira aerovia, saída Momo, transição Nenim, decola da 10, curva à esquerda, transponder 5073. Controle 1935, Oxenair 6314. Oxenair 6314, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Voo 620, pronto cópia? 620, pronto cópia. Autorizado Recife, nível 5, nível 370, aerovia conforme o plano. Saiu da PUCA, transição Caju, decola pista 10, primeira curva esquerda. Aciona o transponder 5104, controle em 119, decimal 35. Provado 370 Recife, saída PUCA Caju, nível 370, transponder 5104, primeira curva esquerda. E o controle 6935. Golo 620 correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará, Golo 620. TAM 3217, pronto cópia? Pronto cópia, TAM 3217. Autorizado com fins, nível 360, aerovia conforme o plano, saída da EL, Leda Motiva, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5075, controle em 119, decimal 35. Autorizado Confins, 360, saída da EL, Leda, Montiva, plantão na 0 com curva direita, responde 5075, controle 1193-3217. 3217, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Voo 1169, pronto cópia? Copia 1169. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia conforme o plano. Decola pistão 10, curva direita, no perfil de saída da EL, Leda Motiva. Aciona o transponder 5120, controle em 119, decimal 35. 360 para Guarulhos. Decola da 10, curva à direita, perfil da EL, transição Leda, após Motiva, 5120, transponder 1935, portão 7, bom. Voo 969, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Sai no Subject na mente 169. Livrança, escuta. 6918, autorizado, táxi, via táxi foi Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, reporte antes da Juliette, azul 6918. Juliette, Alfa, papá. Ainda negativo. Pedro 2231, desça para 2000 pés, o ajuste chama 012. Autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Muito obrigado. Prosseguindo 2000 pés, 1012 no ajuste, reportaremos estabilizado. 2231. Então, 3217, autorizado acionamento, reporte pronto para o Cuxibeco. Reporte pronto para o táxi. Autorizado de chamar para o táxi, para 4205, cheque o trem, pouso autorizado, 15 graus, 10 nós. Baixou, travou, pouso autorizado, azul, 4205. Azul 6918, autorizado, ingresso Juliette, pátio principal, posição 09. Juliette, pátio principal, 09, azul 6918. Só confirmar o vento novamente, 4205. 195, 0 graus, 129. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, autorizado para o Anorte a 500 pés, aceno transponder 0146 e após a decolagem chama o controle em 119 decimal 35. Gente, Romeu, Fox, Trot, Lima, para acionamento, chame torre em 118 decimal 95, ajuste no 012. Juliette, Alfa, Papá, acionamento a critério, estamos aguardando coordenação junto com a sala IF e o centro. Paraná Eco, chama 219-4205. Salvador, boa tarde, o Azul 4205, livrou na época. Azul 4205, boa tarde, autorizado táxi via taxiway Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 4205. Solo Gol no 620, posição 5, para o pushback acionar reatores. Gol no 620, no 05, aguarde. Azul 4205, ingresso taxiway Kilo, posição 04, Romeu, siga instruções do balizador. Ingressa naquilo, 43, observando o balizador, 4205. Bono 620 no 05 autorizado, reporte pronto para o táxi. Reportará para o táxi, Bono 620. Papapá, Oscar Vitor Delta, boa tarde. Boa tarde, estou Curitiba 4-0. Oscar Vitor Delta, aguarde coordenação e cópia. Delta, aguarde. Passa 32177 a bordo, 3 horas e 10, alterna Campinas. Despachar travado, passou externo. Passarelo 2231, 9 estado, livre pouso, pistão no 0, vento 1 a 50 graus, 9 nós. Muito obrigado, livre pouso, 2231. 8 decimal 95, ajuste no 0 no 2. Índio Alfa, passarelo 295, ajuste no 0 no 2, 32 no 5. Sobra Xanea 6314, pushback acionamento, portão 6. Xanea 6314, autorizado. Pushback acionamento, chame para o táxi, entre em coordenação com a aeronave, fechando no 05. Autorizado para o Produto Terra Vitor 367, o Conselho 2733 para o procedimento LS Whisky, pista 10. Afirma, autorizado então para o Correio Vitor 367 para o procedimento LS Whisky da pista no 0, Força Aérea 2733. Deixando a correção somente para 4 da manhã. Controle, o Guardião 01 livrou situação de retorno a Salvador. Guardião 01, reporte. Como é a posição agora? Livrou, situação. Feito o Guardião 01, não estou recebendo informação do seu código de transporte, mas tem condições visuais, altimetrou no 012. E chame a torre em 118, decimal 9. 10, 12, no 118,95, grato. Confirma, Guardião 08. Boa noite, está na alta. Gente, mantenha a hora, temos um tráfego para pouso na 107. Mantenha na hora, estou 08. Foi Salvador, Papá Romeu, que eu compro aqui. Parte 5, detecta a ponte do táxi. Gente, parte 5, autorizado o táxi, reporta na Papá para ingresso, Papá Romeu, Romeu, Fox Lima. Mantenha na Papá, meu comando. Foi Salvador, Guardião 0, Honda. Guardião 01, até o farol de Itapuã, confirma já visual com o tráfego na curtíssima final? Visual com a curtíssima final 10, Guardião em Itapuã. Guardião 01, tem condições de pouso direto no Pátio do Graé? Direto, Pátio do Graé, é presente. Já presente, está autorizado direto no Pátio do Graé, reportando o solo controlado, vento 170 graus, 9 nós, Guardião 01. Reportando o solo do Graé, controlado, Guardião 01. Em 1, 1, 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 2. 32, chamada a Cruz Ponte Espera, gol 162. Apenas confirmando o QAB e o estimado de voo. Gente, o número pede. Bom, podemos coordenar para manter posição aqui na lagoa de Abaeté e formar o cruzamento para o GRE. Confirmar a nave? É o Guardião 01. Gente, Guardião 01 sobrevoa, então na lagoa do Abaeté, setor norte, e passa para regresso. Passará para regresso, lagoa de Abaeté, Guardião 01. Aliado, pronto, mano. Som. Passarelo 2231, solo 34, livrou, chama solo, 1219. Solo 219, obrigado, 231. 147. Autorizado, tá seguindo o 737 da Gol, via base principal Índia e Alfa, ponto de espera, pista 10, comando número 3, chame torre em 118.95, ajuste no 012. Parte de Alfa, torre 18.95, ponto 2. Foi sobremodulado. Guardião 07, sem interferir. Aguarda só um momento para decolagem em partida do Partido Gré. Alagoinhas, grupo do Zulu. Passarizo 22331, autorizado, táxi via Texo e Alfa, guardiões da Juliette. Alfa, sua Juliette. Alfa, Juliette, Alfa, papá. Estamos aguardando autorização e transmissão do seu plano. Gente, aguarde. Juliette, Alfa, papá, solo voltando. Juliette, Alfa, papá, na escuta? Afirma. Só houve um problema de transmissão do seu plano que foi apresentado na sala S da Paraíba, não foi isso? Afirma, cara. Então, por isso a demora. Ainda não recebemos o seu plano, precisamos entrar em contato lá com a sala S. E já estamos agilizando. Peço que aguarde mais um minuto, gente. Ok, vai falar. Areu 2231, autorizado ingresso, parte principal via Juliette, posição 1-2 indicada. Juliette, posição 1-2, 1-2-3-1. Posta na cabeceira quando pronto. Aqui mantendo 0, 3, 2, 1. Será que está correndo a chama, meu pai, 08? Guardião 08, decolado aos 3-6. Chama o controle em 119.35, bom voo. 119.35-08. Salvador, Guardião 08. Guardião 08, controle de Salvador. 08, destino até Vera Cruz para avisar com o Guardião 01. Responder quando você vai no meu pé no corredor, acho que é reforço passando o farol da barra, o 53 em Salvador, no 012. Passará a farol da barra 08. Irmão, ajuste para o Guardião 08. Ajuste altímetro no 012. Certo. Gente, boa no 620, mantém ponto de espera. 4206, passing 200, down 150, information Papa. Autorizado, decolagem, tá 2 não confirma, manterá o setor sul mais quantos minutos? Se autorizado, na presente para o pátio do Gréia. Temos uma área para decolagem no pátio do Gréia, mantém o setor e aguarda para cruzamento da final do 90 e posterior pouso. Confirma para o Guardião 01? Guardião 01 mantém o setor, aguarda para pouso no Gréia, temos uma nave decolando no momento no pátio do Gréia com Proa Norte. É eficiente do tráfego aí do Guardião 07 com decolagem Proa Norte, ainda em Itapuã. Gente, Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, visão com o tráfego que decolou com Proa Norte, seguirá para Lagoinhas, autorizado o decolagem a partir da Papá. Reporta fora do solo, vento no 50 graus, 8 nós. Aguarda a sua coordenação com o controle. Fora do solo, Guardião. Gente, Guardião 07, fora do solo aos 3-8, sai com Proa Norte, aguarda a coordenação com o controle. Partiu, Proa Norte aguardando. Torre, autorizo 01, passe para o Gréia. 01, aguarda para o ingresso. Temos aeronave decolando no momento no perfil do 17. Agora só mais um minuto. Direto o pátio do Graes, autorizado sem interferência com a 17. Está autorizado, direto pátio do Graes, já avistado. O vento no 50 graus 89, reporta no solo controlado, guardião 01. Direto pátio do Graes, autorizado e reportará no solo controlado, 01. 3297, vai passar o controle. Gente, o guardião 07 chama o controle em 119-3. Gente, vai chamar o controle 119-35. Já 3217, decolado aos 38, chama o controle em 119-35. Gente, Oscar Vitor Delta, para acionamento, chame torre em 119-95, ajuste no 012. Obrigado, obrigado. Salvador, 3217, boa tarde. 3217, boa tarde. Contato radar na decolagem, tipo via saída da El, transição módula para o nível de voo 360. Sobe 360, pode voar direto Leda? Autorizado direto Leda, o 3217. Direto Leda, informa que perdeu contato com a frequência da torre lá. Gente. Guardião 07. Guardião 07, controle, Salvador. Boa tarde, decolou de Salvador, tá com proa de Alagoinhas. Tá estimando pouso em mais 20 minutos da presente. Grupo Zulu, Alagoinhas. Guardião 07, copiado. Pouso em Alagoinhas ao 2000, mantenha condições iguais. Um no meu pé, reporte livrando a CDR, Guardião 07. Ajuste ao tempo em Salvador no 012. Relativo, no 012, vai chamar livrando a CPR. Papa Romeu, Romeu, Fox Lima, chama o controle em 119-35. 1935, meu comando. Grato. Tô no 620, pronto, cabeceira no zero. Cara, ponto de alta, Juba. Desça para 500 pés o Papa Romeu até o Juliette, quer? Autorizado, descer para 500 pés até o Juliette, quer? Controle Salvador Cordial, boa tarde, é o Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, boa tarde. Controle Salvador, mantenha condições iguais, um no meu pé, reporte livrando a CTR, quanto possível estimado de pouso em Feira de Santana. Afirmativo, estimado de pouso em mais 30 minutos, e reportará livrando a CTR, Romeu Foxtrot Lima, vai bater. Estimado de pouso aos 2011, Papá Romeu Foxtrot Lima. Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Ah, afirmativo, meu comando. Pelo Salvador, Guardião 08, tá no seu Salada Bar. Centro Guardião 08, frequência de coordenação com os tráficos locais em Veracruz. Reporte para o regresso. Fala para o regresso, 08, graças. Contato no Douro, funcionário B733, a 5 milhas para o Serra Vitor 367. Autoriza o procedimento. Espera 2733, desça para 2500 pés, ajuste altímetro no 012, está autorizado a final do procedimento LS WIRC, pista no 0, reporte estabilizado. Descendo para 2500, autorizado o procedimento, reportaria nacional estabilizado 2733. Controle Guardião 07, que é autorizado, acende para 1500 pés para cruzar a proibida de Camargo. Para cruzar verticalmente, vou para 1600 pés do Guardião 07, a área até 1500. Juliette, Alfa Papa na escuta. Modifique a saída para Conde com curva à esquerda após a decolagem. Para o nível de voo 370, saída Fuca Transição Caju. Fuca Transição Caju e solicita coordenação com o centro quando possível para o Romeu Fox 018. Copiado, vá. Pátio principal. De Alfa, seguindo o SR22, vou no momento. Control 4206. Consul de espera, pista no zero, chame torre em 118, decimal 95. Para ingresso, o Oscar Victor Delta. Torre Salvador, o Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, reporta a vertical do farol de Itapuã. Reporta a vertical do farol de Itapuã. 8-0, taxa foi Juliette, taxa foi alfa entre a Índia e Juliette fechada, pensei que havia a parte principal entre alfa. Uno 869, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro no 012. Dá presente ao 3A, direto Duna. 4.012, direto Duna, obrigado. 4.069. Confirmando o destino, Aracaju. Tem Papa Romeu Hotel e Juliette Serra, dá presente, está autorizado. Cruzamento da final do ano 0, agilizando após o reporte da final do ano 7. Reportar a final do ano 7. Papa, fala com a Vitor Delta, mantenha Papá agora para o ingresso. Sou de 3217. 3217, controle. Pode transferir? 317, o controle Salvador está na escuta. Pode transferir a frequência. Você aguarda o 3217. 2017 solicita pro de pós mandar presente. O 1620 autorizado pelo centro Recife, está presente lá na produção Romeu Fox 018. Está presente Romeu Fox 018, ou 1620 gráfico. O TA 3217 solicita pro de pós mandar presente. 3217 para a Vaposta, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 2, solicite direto ao mesmo, tem um bombom. 251-3325. Salvador, boa tarde, Chama 63 no 4, boa tarde, contato na zona da colagem, do colonel de voo 340 na saída bom, transição Nenim. Bom, Nenim, pode voar na próxima, pode? Aguarde. Azul 4-0-6, Bridges 2-0-0-9, descenso 2-5-0-1-0-1-2, report 7. Ok, we are maintaining 2-0-0 now, descending 2-0-1-2, call back and establish Azul 4-2-0-6. Bruno 6-1, Guardião 07. Guardião 07, frequência livre com relação com os tráficos locais, para o serviço de informação de voo e alerta. Vai alternar a frequência do controle em 119.3, tem um bom posto. A estabilizado foi o LS, o Força Aérea 2733. Espera 2733, completa a próxima semente LS, o ISP chama agora a turma em 118.95. A chamada a turma em 118.95, Força Aérea 2733. Romeu Foxtrot Lima, frequência livre, coordenação com os tráficos locais, alternando a frequência do controle em 119.35 para o serviço de informação de voo e alerta. Tem um bom pouso. Para o Força Aérea 2733, está na final do procedimento e ele é suíço. Está Força Aérea 2733, forma o tráfego à esquerda de base rotativa, Alfa Terra 50, pouso pairado na 17. Está autorizado o pouso na 10, o vento no 60 graus e 99. Assente do tráfego livre, pouso na 10, Força Aérea 2733. Papapá, Juliette, Alfa Papá, decolada aos 48, chama o controle, 119.35. 119.35, Papá. Controle Salvador, boa tarde, Papapá, Juliette, Alfa Papá. Ativo, Papá, Oscar Victor Delta, estamos no tráfego para pouso parado na 17, guarda para ingresso. Hotel o Juliette Serra no solo 49, livre à direita, Oscar, bate 4, livre na frequência, estaciona, boa. 737, puta. 7, P3 no 4. Voo 1869, tráfego 10 horas, 14 milhas, rumo WIR, passando de nível de voo 065, atenção nível de voo 340, recurso 320. Obrigado, 89. Papa Romeu, Mike Costa, confirme, protocolo aberto. Autorizado Aracaju, a mil pés, corredor forte, aciona o transponder 0273 e chama o controle em 119 para sinal 35. Mike Costa, cotejamento correto, confirme POV. 0300 para acionamento, chame torre em 118 decimal 95, por favor. 1869. Azul 4206, we establish ILS. Azul 4206, contact Maltal 118 decimal 95. 118 decimal, thank you, sir. Papapá, Julieta, Alfa 4, troque o código transponder para 0274, por gentileza. 0274, Juliette, Alfa Papá. Sinal de 8 milhas. Azul 4206, continua a aproximação, aguardando que está livre, QNH 1012. E duas as suas coisas. Colterne 125, decimal 4. 2685, 2545, boa, zona, beleza. Boa. Força Aérea 2733, no solo 51, livre à esquerda, hotel, pátio militar, ao livrar a frequência, boa. Esquerda, hotel, pátio militar, ao livrar o carregador, segurado, passageiro. Boa. Para a ótica Victor Delta, o tráfego já passou o marcador externo, agora para a decolagem 97. Tenha passado, não foi certo. 3190, boa tarde, sua intensificação, dessa via chegada a Mário, qual é o nível de voo? 050. Já pode baixar. Autorizado, direto para a 3190. Como? Abi? Como? Me liga. Livre pouso 1-0, azul 4206. Centro Guardião 08, mantém condições vais, reporte Paris para ingresso no corredor Interlagos, altímetro 1-0-1-2. 2-3-1, boa tarde, aguarde coordenação. Ah, sim, escuta. Gol 1869. Chama agora a torre 118 decimal 95, bom pouso. 18 decimal 95, obrigado, senhor, bom dia. Ou Xanai 6314, chama agora o centro Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 4, 5, bom voo. 12685-1254-6314. Está autorizado a final do procedimento LS, que foi pista no zero. Desça para 2.000 pés, altímetro no 012. Reporte estabilizado. Está apresenta autorizado direto do Duna. Duna 2, Duna 69, 69, final, pista no zero, visual, buenas. Gente, gol no 869, aguarda pista livre, general no 012. 1012, aguardamos, obrigado. Sapa da Palótica Victor Delta, decolador 54, chama o controle, 19.35. 19.35, Victor Delta. Boa tarde, autorizado o táxi, via taxi alto, com a adiante da Juliette. Boa, transmissão alerta para o nível de voo 430. 430, água, transmissão e alerta, Palótica Victor Delta. Uno 169, visão com o tráfego da companhia na curta final, Boeing 737. Positivo. Uno 169, após passagem do Boeing da companhia, está autorizado a linha de manter a cabeceira no zero. Após passagem do Boeing da companhia, autorizada a linha de manter a cabeceira no zero, voo no 169. Papo Palsca, Vitor Delta está presente, autorizado direto, Elefa. Direto, Elefa, óbvio, Vitor Delta, trato. Livre à direita, chama solo, 1219. Livre, chama solo 219, 1869, obrigado. 1169, está autorizado a alinhar e decolar, 10, 170 graus, 99. Livre, alinhar e decolar, a cabeça 10, voo 1169. 1169. Azul 4206, autorizado para seguir via Juliette, pátio principal, posição 01.